O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso, realizou uma visita de trabalho à província de Cabinda para constatar o andamento dos últimos preparativos da refinaria de Cabinda, acompanhado por uma delegação composta por quadros do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo e da Sonangol. O governante avaliou o estado da infraestrutura. Durante a visita, José Alexandre Barroso reuniu-se com empreiteiros e operários da Unidade Fabril para obter detalhes técnicos sobre a prontidão da infraestrutura petrolífera. Em declarações à imprensa, o secretário de Estado sublinhou que o mês de março representa um período decisivo para o processo da refinação em Cabinda. Tem uma visita técnica de rotina. Março, para nós, é um período muito importante naquilo que é a preparação da refinaria para começar a produzir produtos derivados. Então, nós viemos para aqui para falar com os empreiteiros, com o operador da refinaria, para ver em que estado estão os trabalhos. Portanto, não é nada que fuja das últimas visitas que nós fizemos, é apenas de constatação do estado de preparação para a refinaria começar a produzir. Embora a previsão inicial apontasse para o arranque dos trabalhos no final deste mês, a data definitiva de início da produção permanece em aberto, dependendo da conclusão bem-sucedida dos testes finais. Nós vamos falar com o empreiteiro primeiro para perceber onde é que estamos e depois então poderemos dar mais informações. Gostaria de já adiantar que Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, deverá visitar a província no final do mês e nesta altura ele prestará todas as informações necessárias sobre o início de produção da refinaria. Secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso, durante uma visita de trabalho à província de Cabinda, onde constatou o andamento dos últimos preparativos para a fase de produção na refinaria de Cabinda. Para o portal Cultunga Mídia, Justino Rafael Chivela.